Onde a noite se vai, de onde eu nunca mais quero sair em ti. Nada mais faz diferença diante da tua presença. Eu quero ir te sentir. O que eu mais quero é te ver, é o meu maior prazer te servir. Toma minha vida, toma o meu ser, me leva mais alto. Toma em teus braços e faz com que isso não tenha fim. Me faz tua casa, se faz minha igreja. Tu és o motivo do meu existir. Toma minha vida, toma minha vida, toma meu ser, me leva mais alto, me toma em teus braços e faz com que isso não tenha fim. Faz tua casa, se faz minha igreja. Tu és o motivo do meu existir. Me leva mais alto, me toma em teus braços e faz com que isso não tenha fim. Faz tua casa, se faz minha igreja, tu és o motivo.